Na Rafael Pinto Bandeira. Fone 32253061. Wise BTG Pactual. Agora na cidade, Rua 7 de Setembro 274, Sala 304. Realização: Rádio Pelotense 620 AM, todo mundo ouve. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safrafamiliar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Tudo o que você necessita em produtos agrícolas e veterinários, você encontra na Semear. Uma loja tradicional no setor com profissionais especializados para a sua tranquilidade. Compre certo com a Semear Produtos Agrícolas e Veterinários. Em dois endereços. Avenida Salgado Filho, 202, fone 3227-4222. E na Santa Tecla, 505A. Mel é sabor. Mel é saúde. Mel é natural. Mel é tudo de bom. Para a criança, para o adolescente e para a melhor idade também. Mel vai bem a qualquer hora. Serra Mel especializada em mel. Na próxima compra, lembre-se do mel. Avenida Fernando Osório 6249. 32 81 34 11. Linha completa de estabilizadores de alta performance para óleo diesel Eurofuel. Desenvolvido para proteger e restaurar a qualidade do diesel, garantindo melhor desempenho, a proteção e o alto rendimento do motor. A fórmula dos estabilizadores Eurofuel foram cuidadosamente elaborados para eliminar e combater a proliferação de bactérias, borras e a oxidação do combustível, e assim reduzir custos de manutenção, melhorando o desempenho do motor, reduzindo o consumo de combustível e emissões de poluentes. Disponível nas linhas tradicional para uso contínuo e na linha anticongelante para regiões que sofrem com baixas temperaturas e em vários tamanhos, 100 ml, 1 litro, 5 litros. Eurofuel, estabilizadores de alta performance. Você encontra no Comercial Agrícola Pelotas, Avenida 25 de Julho, 1653, fone 3223-0304 ou 991-076221. Representante para toda a região. Programa Opinião. Todos estamos abrindo mais uma edição do programa, Programa Opinião, pela sua rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação minha, Leandro Freitas, a direção geral Paulo Góes, a direção executiva Luciana Marcos, na mesa de áudio Alexandre Saluá. Temperatura 19 graus, umidade relativa do ar em 83%. A mínima de hoje registrada foi de 12 graus e 6 décimos e a máxima 19 graus e 8 décimos. São os registros do Laboratório de Agrometeorologia do CPACT Embrapa. E na previsão, a previsão para amanhã, sábado, a mínima de 9, a máxima 22 graus. Sol com muitas nuvens, período de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme, volume estimado em 5 milímetros. E o domingo também acompanha alguma chuva. A mínima de 11, a máxima 25 graus. Chuva de 3 milímetros, sol com muitas nuvens e período de céu nublado. E noite com pancada de chuva. Portanto, o sábado a chuva é durante, exceto a noite. O domingo a chuva é à noite. Assim então é a previsão para o fim de semana. O programa Opinião tem a chancela comercial da Semear, produtos agrícolas e veterinários. Conosco também a Comercial Agrícola Pelotas, trazendo o filtro que separa a água do diesel. E o Serra Mel, né? Serra Mel, produtos para o apicultor, também o mel Serra Mel, de reconhecido qualidade, né, certificado, enfim, que você encontra no comércio local. São nossos apoiadores no programa. E amanhã nós teremos um programa especial sobre a Rota das Charqueadas. Nesse mês de agosto, nós estamos trazendo, né, alguns relatos, né, sobre as charqueadas de Pelotas. Amanhã, inclusive, participam a professora Esther Gutierrez, a Fernanda Albuquerque Monteiro, também o Instituto de História, né, que estará conosco em parceria, trazendo aí um pouco da história das nossas charqueadas. Então, a proposta já de longa data para esse mês de agosto era dar o foco, o enfoque nessa história, que é muito bonita e é o alicerce, né, de Pelotas de uma forma geral. Bem, assuntos de hoje. Liminar que suspende obras no Parque Harmonia não impede movimento de trabalhadores. Ministro nega intervenção do governo para assegurar preços dos combustíveis. Eu tenho para mim até, se nós começarmos a parar para pensar, o dólar está R$ 4,83, né? E a gasolina hoje, no Brasil, ela está mais do que um dólar, um litro. Um litro de gasolina está mais que o dólar. Nos Estados Unidos, um dólar compra um galão, que dá 3,6 litros. Um pouquinho mais de dólar, né? Nós estamos pagando mais de um dólar, 4,87 hoje o dólar, para um litro de gasolina. Então, inflacionou frente à moeda estrangeira até. Eu acho que até nós estamos pagando mais, proporcionalmente. Infelizmente, né? É o que dá a entender, que passa a imagem, né? Outro assunto, a Jergues notifica a CE Equatorial pela falta de qualidade de serviços no Rio Grande do Sul. A Jergues, a sua agência, né, reguladora, aí, mandando um recado para a CE Equatorial. Outros assuntos também, como age quadrilha investigada pela Polícia Federal, que anuncia drogas em cardápio, faz teleentrega e atua em 5 estados. Portanto, aí, né, infelizmente, né, tá difícil de conter, né, o crime. Esse tipo de crime é difícil. Parece que cada vez tem mais gente trabalhando nesse serviço, né? Governo do presidente Lula bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. A decisão atraiu críticas e cobranças ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada no Ministério da Educação soma 332 milhões de reais e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu principalmente a educação básica, 201 milhões de reais, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento da alfabetização, que era de 131 milhões de reais. Nesta área, né, conforme o levantamento da Associação Contas Abertas com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o SIOP. Portanto, não é um dado trazido assim, como se fosse uma especulação. Não. São dados, né, do levantamento da Associação Contas Abertas, que acompanha, né, passo a passo. Na outra ponta conosco, o professor Renato Varotto. Boa tarde, Varotto. Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes. Tudo dentro dos conformes, né? Com um novo ministro no Supremo, queda da taxa de juros. E aos poucos as coisas vão se ajustando, né? Mas ainda estamos bastante longe da normalidade, né, Leandro? Uhum. Eu hoje conversava com um professor de economia, porque eu fiquei muito surpreso, não com a queda de 0,5, mas que alguns economistas inclusive quatro diretores do Banco Central, foram contra, diziam que não podia, que o máximo era o 0,25. Então eu queria entender, né, que eu, a minha ignorância não permitia. Aí ele me explicou que o problema é que ao baixar tão fortemente, ou tão acima do previsto, se a inflação der qualquer repique ou qualquer algo que não ocorra como previsto, caso da reforma fiscal e do marco, etc., o banco teria que voltar atrás. E voltar atrás é considerado um desequilíbrio gravíssimo para os investidores, né? Ou seja, se tu começas com 0,5, a próxima queda tem que ser daí para cima, não pode ser daí para baixo, o que poderia ocorrer se não vier a inflação a manter-se na queda que está tendo até agora. Aí eu consegui entender o porquê realmente tem uma certa lógica, porque se tu acha que a economia está bem e que suporta, de repente tu tens que voltar atrás, é uma demonstração muito forte de que a economia não está tão bem quanto tu imaginavas, né? Então, sabe que eu me questiono, porque ainda bem que hoje a gente conhece, né, as notícias de outros países. Né? Ainda ontem eu me acompanhava, a Inglaterra está tendo problemas de aumento de inflação, né? Mas a inflação que eles falam lá não é a inflação que nós tínhamos aqui, né? Mas o aumento, o aumento de taxa de juros deles lá, mesmo com o aumento que foi dado nessa semana, é 5,25, alguma coisa assim ao ano. A taxa de juros na Inglaterra, houve aumento. E o Brasil adotou essa política de um aumento estratosférico da taxa Selic. Isso aí eu tenho para mim que foi a alegria dos bancos. Não pelo que nós tomamos do banco só, porque muita gente parou de tomar dinheiro em banco, mas porque quem paga essa conta é o próprio governo, que é o maior tomador de dinheiro do banco, dos bancos, de uma forma geral. Então, quando tu aumenta, sim, a taxa de juros nesse patamar, como foi aumentado ao longo dos últimos anos, como estratégia, né, de conter a inflação, eu, sinceramente, eu acho que isso aí também passou a ser um grande responsável pelo problema da economia, desemprego e tudo mais, e acaba tendo um processo de recessão, quase recessão. É o que os economistas explicam, né? Nós erramos lá atrás, quando a inflação começou a disparar e a taxa de juros ficou parada. Então tinha que ter aumentado lá para não ter depois que deixar a inflação ir lá para cima. E há 3 anos que não se revia a taxa de juros, né? Então, isso realmente houve um tropeço do Banco Central lá atrás, A nossa Constituição, né, lá de 88, ela foi anedótica nesse sentido. Bom, porque ela estabeleceu um limite de 12% ao ano, que nunca foi cumprido, nunca foi apreciado, né, para valer mesmo, né? A taxa Selic é mais do que o que foi estabelecido naquela época na Constituinte, que era 12% ao ano, né, no máximo. Exatamente. E, além disso, é outra piada dizer que é 12% ou 13% a taxa Selic, quando tu abre o teu cartão de crédito e a taxa ao ano é 500%. Como eu tenho aqui, aqui eu mostro o meu cartão, 526% a taxa anual de juros do cartão, 526%, isto aí, eu acho que não me lembro, talvez em algum período assim, lá atrás, porque não é muito difícil imaginar que alguém possa cobrar 526% de juro em um ano. E isso está no arrepio. Se estivesse valendo a Constituição, né, jamais eu acho que poderia cobrar essa coisa absurda, como o cheque especial também, que é elevadíssimo, né? É, o cheque especial não fica muito atrás do cartão, né? Tá, eu acho que está mais de 200, né? Mas como a taxa no nosso sistema ela é um referencial, o emprestador empresta o valor que ele bem entende. Ó, né? Eu tenho aqui então, até eu tenho a fatura do meu cartão, mas eu nunca eu fico devendo, eu pago sempre o valor da que vem na fatura, né? É, o meu é do Itaú. Né? Os juros ao mês, 16,43%. Eu acho que se eu for aí no centro e procurar um agiota, é capaz de eu me dar bem. Né? E ao ano, 536,49% de juros. Isso aqui, eu não sei se é, né, é quase que uma agressão às pessoas. Né? Como é que pode alguém cobrar tanto juro em um ano? Né? É, e aí tu vem a uma outra questão. Eu não entendo muito disso, mas é a questão do investidor. Como o capital, o chamado capital flutuante, né, que é a escola de Viena, que é a defensora do neoliberalismo, entende que o capital é o ponto principal. Quer dizer, se sacrifique qualquer coisa, inclusive a democracia, dizem alguns autores da Escola de Viena, desde que o capital não seja prejudicado. Então agora, por exemplo, que os Estados Unidos aumentou um pouco a taxa de juros, tu vê que já começa a sair o capital do Brasil. Por quê? Porque o capital quer também segurança. Ele estava no Brasil porque era estratosférico, mas muito arriscado. Os Estados Unidos, o risco é menor e a taxa era muito baixa. Como subiu, então convém mais. Então é um jogo de pegar sempre o máximo possível, desimportando segundo a Escola de Viena, desimportando o cidadão. Ao contrário da escola de Frankfurt, né, que privilegiava o cidadão e não o capital. E aí nós entramos no sistema brasileiro, que é o Paulo, esse que foi Paulo... Paulo Guedes. O posto, Paulo Guedes é da turma do Chicago Boys. A escola de Chicago é baseada na escola de Viena, porque foram economistas, pesquisadores que fugiram para lá e implantaram aquilo que hoje nós chamamos de neoliberalismo, né? Então agora, é muito complicado. A gente, né, e muitas pessoas, até assalariadas, né, elas compraram a ideia que foi dita, no meu entender, eu uso a palavra, o termo deforma da Previdência. Né? Até o próprio Paulo Guedes queria implantar aqui a chamada capitalização, ou seja, tu paga para ti mesmo receber. Né? Quando a Previdência Sim, Social... que é o sistema chileno. Né? E que quebrou. Né? Quebrou tanto que muitas pessoas até se mataram quando foram ver o quanto queriam receber. Mas o sistema previdenciário no mundo, ele surgiu nesse tripé: o trabalhador, a empresa e o Estado. Né? Só que aqui o Estado administrou, mal usou o dinheiro, não cobrou dos seus amigos, né, de plantão, que tem dívidas homéricas. Então, quer dizer, quem mais pagou foi quem trabalhou quando foi recolhido e entregue a Previdência. Porque muitas vezes, né, retira do salário, mas não paga a Previdência. Não, então, ele se apodera desse dinheiro que não é dele. No caso, grandes empresas, até bancos que estão listados aí entre os maiores devedores. Aí, o Alvaroto, hoje me chamou a atenção, porque qual era o discurso? Ah, mas a gente tem que guardar dinheiro e fazer a poupança, pé de meia, para tu ter aposentadoria, porque essa aposentadoria que nós temos é isso e aquilo e outro, né? Muito bem. Hoje, entre os assuntos, primeiro teve as americanas, né? Que foi um buléu na bolsa. Ah, agora, sim, 130 sim. bilhões de reais sob gestão. O Fundo Pátria Investimentos, e não é Pátria Investimentos, veja só, esteve na semana passada no centro das discussões do mercado de investimentos brasileiro, por conta de um fundo de 50 milhões que resultou em prejuízo para os cotistas. A empresa é um dos símbolos da Faria Lima. A enorme repercussão aconteceu menos pelos valores envolvidos ou pelo impacto financeiro para a gestora de investimento do que pela curiosidade, as cotas do fundo chamado Pátria Especial Opportunities 2 e voltado a investimentos em shopping centers do interior do país. Foram remarcados 301 negativos. Né? Então isso exigirá um aporte médio de 240 mil reais por investidor para poder deixar o negócio para trás, além da perda de todo o investimento feito. Então imagina o cidadão, né, que não paga a sua previdência, acha que vai guardar dinheiro, bota num troço desses aí, e aí não é que a pessoa não vai botar, mas ela tem que ter consciência que assim como ela ganha, ela pode perder. Então aí tu chega no fim da vida, tu achando que tu tá guardando dinheiro e dá um troço desses aí, tu fica a ver navios, né? É isso que o governo queria. Era isso que o governo queria. Agora, se tu buscar historicamente, nós tivemos a época dos montepios militares, o da aeronáutica e outros. Todos faliram e deixaram os seus depositários, seus depositantes, sem nada. Lembra o Montab, a Plube, e etc. Houve a época que se dizia, não, se é militar é seguro. O mais famoso é o Montab, né? E simplesmente acabaram assim do dia para a noite. E o Leandro, que tinha posto a sua velhice ali, fica e só com a aposentadoria. E é isso que aconteceu lá no Chile. É isso que aconteceu no Chile. Porque a pessoa que administra esses valores, né, a gente sabe o que acontece muitas vezes. Né? Ela não administra para os associados, ela administra para ela mesma. Ela pega muito, né? E aí não sobra, né? Agora vê isto, esta armadilha, é que o governo passado e os nossos ilustres deputados aprovaram, só não aprovaram, não sei porquê, a questão da capitalização, que ela seria pior ainda do que o que ficou, esse monstrengo que ficou. E eles não tiveram coragem de tirar do militar, nem dos grandes da casta do servidor público. Não tiraram. Eles tiraram do cidadão comum. E tem muito cidadão comum que aplaudiu ainda por cima. Aplaudiu. Sempre o cidadão comum é que paga o preço. E isso me lembra cujo nome eu não lembro, mas me lembro de ter lido ele escrever sobre isso, que nós chegaríamos a um ponto em que os pobres atacariam os ricos. Por quê? Porque não haveria classe média intermediando essa relação. Era pobre contra rico. Não havia. E é o que nós... A classe média brasileira vem sendo destroçada. Cada vez ela é menor. E não só no Brasil, em várias partes do mundo. Ora, se não tem a classe média a amortecer o choque entre os dois extremos, a luta de classes vai se dar diretamente pobres contra ricos. Quem vai vencer? Evidentemente que os ricos vão vencer, porque tem maior poder, tem maior instrumentalização, tem maior capacidade de resistência. E os pobres cada vez mais vão se perdendo. É o mesmo que, de certa forma, a gente está vendo agora com essa retomada da violência em São Paulo, que o governador acha que está muito bem essa história de ir lá na, na Baixada Santista e matar 16 pessoas porque mataram um policial. Para aí, se for 16 por 1, em pouco tempo nós vamos conseguir eliminar todos os pobres de uma determinada região. Isso é uma, o mesmo está acontecendo no Rio, embora no Rio não seja surpresa, porque vem de longo tempo e esse governador realmente sempre foi uma nulidade. O que não é o caso do governador paulista, que parecia, e parece ainda, não se pode julgar só por isso, uma pessoa com um razoável bom senso e equilíbrio, não é, Leandro? É, agora, é aquilo que nós, na semana passada, eu acho, na sexta-feira, nós abordamos, um desses dias que nós abordamos, né? Eu, particularmente, eu percebo assim que muitas pessoas aplaudem a ação do governador de São Paulo. Porque, garoto, ninguém mais aguenta a quantidade de marginal e a gente tem que se ajoelhar pelo, pro marginal. Claro que injustiças algumas foram feitas. Mas aí eu pergunto, aonde reside a maior responsabilidade? Será que é o nosso sistema de leis que não tira das ruas essas figuras? E sempre tem aquela vírgula, né, que acaba a pessoa cumprindo em liberdade um traficante de alta de perigo com uma tornozeleira. Isso é até piada. E agora mesmo, né, o STF, né, o Conselho de Justiça se vangloriando que está se fazendo um pente fino nos presídios e está se liberando gente. Bom, claro que ninguém quer nenhuma injustiça, né? A pessoa já cumpriu a pena, enfim, mas é muita gente na rua, bem armada, e o cidadão, assim, a berlinda. Aí quando tu vê um governador agressivo, né? E ele diz algo que eu também, em parte, eu concordo, não tem maneira de enfrentar a bandidagem do jeito que está, se não houver sequela. É como uma guerra. Tu não vai para a guerra jogar florzinha. Tu vai lá para matar e morrer. Não é? E vai chegar uma hora que tu não vai aguentar mais. Não é? Tu tem que considerar que o sistema brasileiro é de uma desigualdade absoluta na distribuição de renda. Primeiro. Quer dizer, não é possível uma sociedade em que o salário mínimo é mil e poucos reais e um desembargador do Rio Grande do Sul receba quase 700 mil reais de uma sentada. Quantos anos o cidadão comum vai levar para receber 700 mil? Nem a vida toda. Então essa desigualdade de distribuição de renda, de trabalho, quer dizer, o trabalho do cidadão comum vale um, o trabalho de uma elite vale 100. Então há e isso tudo somado à deseducação e à falta, e aí eu volto à minha tese, a repressão, ela não adianta tu manter, que é o que tu estavas dizendo, o indivíduo preso se tu não tiver uma lei processual correta, uma lei processual que realmente iguale os indivíduos, que não permita que um Sérgio Cabral, porque tem dinheiro, viva de recursos, e entra com recurso, e entra com recurso, e entra com recurso. Mas eu sinceramente, coitado, não. Depois que a gente viu tantos políticos já saírem da cadeia, com tudo que se soube dos políticos que estavam na cadeia, eu acho que até o Sérgio Cabral é uma exceção, porque a maioria saiu. A maioria já saiu. Mas saiu por quê? Porque o nosso sistema processual, não é o código, é o processual, permite essa questão recursal. Então está muito mal. Nós então, temos, e é por isso que prolifera esse tipo de atitude. E vou dizer mais, eu tenho para mim que isso aí na próxima eleição vai ser diferencial. Provavelmente, para muitos, as ações que o governador Paulista está fazendo vai ser campanha eleitoral, porque tem muita gente no Brasil que quer isso, porque não vê no Estado uma resposta adequada. O Estado fraco, com leis fracas, e o cidadão à mercê do marginal. É, só que não adianta ele ficar dizendo e não mexer na estrutura do Estado. Sim, mas aí ele elege sempre as mesmas figuras, né? E não vai conseguir coisas diferentes elegendo sempre os mesmos. Tu vê esse caso agora da Zambelli. Quer dizer, é uma vergonha uma deputada contratar um hacker para invadir. E fica o dito, então se discute se é, se não é, se foi de boa fé. Não há boa fé, mas se tu invadir um sistema legal, é sempre de má fé. Sempre. E tem que ser punido. Mas não é o que tu diz. Os bandidos de primeira categoria, de segunda, de terceira, e os sem categoria nenhuma. Sim. Que nem se pergunta se ele fez. Sim. Se presume que ele fez. Hoje, antes de ontem, eu estive lá no PROCON, fui no lado do PROCON, mas encontrei no PROCON o Ivan Duarte, né? E eu perguntei para ele, vai ser candidato? Ele vai ser candidato, Varoto, né? Para vereador ou para prefeito, mas o Marrone parece que quer vir como candidato. Né? E aí, se o Marrone quiser ser candidato, o Ivan vai ser para vereador. Né? Me parece, né? Mas, segundo a informação que eu tenho, não é 100% segura, o Ivan tem o diretório na mão. Uhum. Então, ele venceria uma disputa interna se quisesse. Mas parece que ele não quereria ser candidato sem essa disputa. Uhum. O Marrone, acho que já esgotou. Não? Claro. E ontem eu falei aqui com o Marcos Cunha, decepcionado com o seu partido. Né? Bom, nunca vi ele tão decepcionado. Né? O partido dele vendeu até ao espírito, à alma, tudo do Brizola, né? Foi só as ideias. Obrigado, Varoto. Até a próxima. Uma boa tarde. 16 horas e 39 minutos, você ouve o programa Opinião, né? Claro, cada um tem a sua, se constrói ouvindo, né? E ninguém é obrigado a ter igual. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. Absoluta. Estreia neste sábado, das 14h às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense, Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense, 98 anos, todo mundo ouve. Marcos Fonseca. Devido à jornada esportiva deste domingo, o programa Sempre é Carnaval será apresentado excepcionalmente neste sábado, a partir das 10h30. Na Pelotense, a mais antiga do Rio Grande. Programa Sempre é Carnaval, apresentação Marcos Fonseca. Sempre é Carnaval, sempre é Carnaval, pra nossa felicidade e alegria da cidade com sintonia total. Programa Insight, Saúde e Comportamento. Apresentação Leandro Freitas. Todos os sábados, das 9 às 10h30.

Programa Opinião. Às 16h46, você ouve o programa Opinião pela sua Rádio Pelotense. A temperatura 18 graus e 3 décimos, baixou um pouquinho. A umidade em 85%. Por enquanto, a variação térmica de 12 graus e 6 décimos pela madrugada e a máxima 19 graus e 8 décimos. Né? E a previsão, para quem também ligou o rádio agora, a previsão é de chuva para o fim de semana. Temos aí a chuva para amanhã, né? A previsão de chuva de 5 milímetros. E no domingo, mais 3 milímetros a previsão. A temperatura amanhã fica entre 9 graus a mínima e a máxima 22. Sol com muitas nuvens, período de céu nublado com chuva e à noite o tempo fica firme. E o domingo é o inverso. Durante o dia, sol com muitas nuvens e período de céu nublado e noite com pancada de chuva. Então a chuva no domingo é à noite. E a chuva possível no sábado não é à noite. Na outra, pelo menos na previsão, né? Na outra ponta, Ramacés Artuig. Boa tarde, Ramacés. Como é que vai? Tudo bom? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pelotense. Sim, tudo bem, rapaz. Sofrendo bastante aqui na Paraíba. Nesse momento deve estar 30 graus, 32. Não... Ah, beleza. Tomando um chimarrão. É um sofrimento muito grande, né, cara? É verdade. Tomando um bom chimarrão aí, é. Vai levar a serva daqui, hein? É, com certeza. Leva a serva daqui. Erva e aqui. É. Tu chegou a comprar alguma coisa de erva ou tu levou? Levei também, trouxe, né? Hoje pela manhã nós vamos fazer um passeio aqui de barco, aqui na orla de João Pessoa, e encontramos um grupo de gaúchos, rapaz, uma turma muito grande aqui de passeio também. Então a gauchada está espalhada pelo Brasil afora, né? É verdade, deve ser muito bonito aí, né? Eu acho que deve ser muito bonito, não conheço, né? Mas só pelas imagens, fotografias assim, né, Ramacés? Olha, Leandro, João Pessoa é uma das melhores capitais aqui do Nordeste, porque fica entre Recife e Natal, mas é uma capital de classe, assim, vamos dizer, média, mas tem um litoral maravilhoso, rapaz. Aqui tem praias espetaculares, estamos no ponto mais oriental das Américas, que é o Cabo Branco. E daqui, ali no Cabo Branco, se o cara for um pouco mais alto, o cara enxerga a África. É. Aliás, será que todo paraibano sabe quem foi o João Pessoa, hein? Sim, eles têm, até porque uma das avenidas principais aqui também, o pessoal tem consciência, né, do João Pessoa, da Epitácio, que são avenidas principais, então realmente a história aqui da Paraíba é muito parecida com as histórias da gauchada lá no Rio Grande do Sul. Tá bem, tá ótimo. Mas tá aposentado, né, Ramacés? Aposentou. É, eu me aposentei agora em fevereiro, né, Leandro, e aí vim pra cá. O meu pai já mora aqui há mais de 20 anos. Eu tenho dois manos que moram aqui em João Pessoa também. Uhum. Então agora estou passando aqui já mais de um mês, rapaz, para visitar meus manos, passear bastante, aproveitando a aposentadoria agora que eu tenho direito também, não é? Com certeza, e é bom, né? Ainda bem, né? Porque, olha, se deixasse um pouco, talvez a gente nem teria. Se deixasse por alguns... Não, com certeza. Eu, como tu sabes, né, o meu trabalho na igreja, na nossa atual modelo, a gente pode se aposentar a partir dos 60 e, no máximo, a compulsória com 70. Eu já estou com 62... E eu resolvi, né? Apesar da paróquia do Salvador em Rio Grande, que tu esteve lá semana passada, não é? Aquela igreja de pedra belíssima, que tem 132 anos, mas eu já dei a minha colaboração, mais de 40 anos de reverendo, né? De ministro da igreja, fiz a minha parte, fiz bastante, e não vou fazer muito mais, porque o mundo está meio complicadinho. Ramacé, sabe que essa visita do Papa, né? A Portugal, E, ao mesmo tempo, também sobre ele foi lançada uma série de críticas, não a ele, mas sim à Igreja, né? A Igreja Católica, claro, né? E a gente não percebe que as igrejas tradicionais, elas têm sofrido, eu acho, uma diminuição de fiéis, me parece, ou que não mais frequentam como antigamente, né? O que que acontece? Bom, Leandro, essa visita do Papa a Portugal é pela Jornada Mundial da Juventude, que acontece de 2 em 2 anos, e foi começada lá pelo nosso querido Papa João Paulo II, Papa polonês, com a jornada na Polônia, e em vários países do mundo, e já inclusive no Brasil também já aconteceu. Por outro lado, eu vejo que essa é uma das alternativas, quem sabe, que o Papa Francisco tem insistido muito na juventude, na mocidade, nas crianças, e exatamente por ele ser um jesuíta, mas de coração franciscano, tanto é que adotou o nome de São Francisco, não é? Ele está fazendo esse esforço, apesar da sua debilidade física, que tem lhe judiado bastante, mas ele tem feito um esforço para levar a Igreja Católica Romana a uma renovação, a uma contextualização das dificuldades e desafios do mundo moderno, começando pela juventude. E eu, particularmente, me agrego a esta proposta do Papa Francisco, porque, com certeza, né, Leandro, a educação das futuras gerações, o mundo pra daqui adiante, apesar de tantas dificuldades das guerras, né, especialmente essa da Ucrânia e da Rússia, né, de outras politicagens que a gente vê mundo afora, a nossa esperança ainda está numa boa educação para a nossa juventude. E a Igreja Católica Romana está fazendo isso magistralmente sob o comando do Papa Francisco. Sim. O que ocorre é que, para chamar atenção ou atrair a juventude, eu às vezes me questiono. Bom, antigamente não tinha veículos de comunicação, a igreja era uma maneira de se comunicar, né? De conhecimento, troca de informação, os cultos, né? As pessoas se reuniam naquele culto. E hoje as pessoas estão muito introvertidas na tecnologia. Enfim, né? Então, como atrair a juventude com aqueles padrões antigos me parece pouco provável, né? A gente conhecendo a gurizada como conhece, alguns, evidente, vão partir para isso, né? Mas são exceções, né? E antigamente o culto atraía, né? Até a liturgia, tudo mais, atraía as pessoas para o culto, né, Ramacés? Sim, com certeza, Leandro. Então, exatamente por isso, como já esse tempo passado, não é? Que realmente tornava as igrejas de um modo geral, né? Tanto as igrejas evangélicas, pentecostais, tinha assim uma atração muito grande nas pequenas comunidades e pequenas cidades. Com certeza, agora, essa ênfase do Papa Francisco, aliás, a bem da verdade, já começou lá no finalzinho do papado do João Paulo II com a sua doença, mas especialmente o Ratzinger, né? O Bento XVI também investiu bastante nessa. Sim. E o Francisco tem, lógico, né? O Vaticano tem um grande grupo que conseguem colocar na pauta uma igreja modernizada, por assim dizer, porque entra em diálogo em todos os cantos do mundo, fala com todo mundo. E a juventude nossa precisa de alternativas. Sim. Porque a internet oferece muitas coisas, muitas delas profundamente lamentáveis. Claro. Que a internet serve para tudo que é coisa, não é? Yes. E a igreja, então, está tentando exatamente fazer um contraponto numa alternativa de apresentar um modelo, né, de Jesus Cristo para que as crianças e os jovens, especialmente, nessa Jornada Mundial da Juventude, possam ter um outro modelo de igreja e de mundo também. Eu tenho para mim, e até o senhor também teve uma larga experiência na área rural, né? Os cultos na área rural tem mais pessoas do que na área urbana. E agora também a área rural cada vez tem mais idade, porque os jovens estão indo embora na área rural. Muito, sim, né? Com certeza. Isso é bastante A área rural ainda continua com muita dificuldade nesse trabalho, porque para competir com os meios de comunicação, mas também na área rural, as igrejas, de um modo geral, têm conseguido se colocar na frente de seu tempo, e especialmente agora, no trabalho também da juventude, aí na área rural de Pelotas, na Colônia Maciel, na Colônia Santo Antônio, em Morro Redondo, em São Lourenço, no interior, muitas das pessoas agora que estão se aproximando na cidade estão voltando para a colônia, e isso, na minha avaliação, Leandro, vai dar um upgrade, né? um levantamento, assim, mas assim, do trabalho, da presença das pessoas na área rural, com muitos sítios, com muitas propriedades que eram dos avós e bisavós, que eles agora, se aposentando da cidade, estão voltando para a colônia. Claro. É, tem esse lado, né? Tem esse importante lado. Agora, acontece que, claro, a pessoa já viveu lá, né? E depois veio para a cidade. E aí, às vezes, faz esse caminho inverso, né? Retorna, né? Porque não viu, talvez, na cidade, aquilo que o segurasse. Mas o jovem, quando sai muito cedo da área rural, eu não, claro, o tempo vai dizer, né? Mas eu tenho para mim que sempre o núcleo urbano, ele tem os seus atrativos, né? Historicamente. Não, com certeza. A influência dessa juventude, como tu bem lembraste, que vão estudar na cidade, vai ser, de fato, um esforço novamente para levar para a rural, diferentemente daqueles filhos e filhas que se criaram na área rural, por assim dizer, foram colonos ou agricultores e agora estão voltando para suas raízes. Mas eu acho que esse é o caminho, Leandro, especialmente aí na nossa área rural, na nossa área campeira aí do Pampa Gaúcho, né? Sim. Eu conheço muitas pessoas que agora estão retornando e retomando, inclusive, produção de alimentos e outras coisas mais para a sua convivência na área rural, mas também para a produção na cidade. Bom, eu sou um homem urbano, mas eu sempre sonhei em ter um sítio, né? Porque eu gosto da área rural. Eu acho muito melhor viver, né, num ambiente aberto, ar puro, né? Acho melhor, né? Mas acontece que eu já desfrutei do meio urbano, né? O meio urbano, às vezes, é uma ilusão, né? A gente tem muita gente ao lado, mas ninguém perto. E, às vezes, na colônia tem distância entre casas, mas tem proximidades, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então é por isso até, e aí nesse ponto eu penso que os meios de comunicação, a internet, o telefone celular, que ainda deixam a desejar, se na cidade a comunicação é difícil, imagina na colônia. Ah, é. Mas hoje, na semana... Já falamos isso um tempo atrás, não é, Leandro? Sim. Não interessa a empresa que oferece a telefonia, lamentavelmente na área rural muito precária ainda. É. Mas tanto nessa semana... As estradas, a instalação na elétrica e tudo mais. Mas Ramacés, mesmo assim, a luta continua para melhorar o nível rural. Ramacés, nessa semana, o presidente do Sindicato Rural de Rio Grande, o Zeklinski, né, disse aqui, é difícil tu segurar um jovem para trabalhar num lugar onde falta 18 dias de energia. É difícil. Exatamente. Então, a precariedade falta do energia, atendimento... Falta o atendimento nos postos de saúde, faltam médicos, faltam estradas, falta muita coisa na área rural. Ele tem toda a razão. Conheço bem ele e assino embaixo dessa declaração dele também. E isto aí, o governante, o político, ele não dá bola porque não dá voto, né? E os municípios, como se emanciparam vários, e cada vez a força menor de quem mora distante, e a mentalidade de muitos é se eternizar no poder pegando o voto das maiorias, né, que são mais urbanas. Então é uma banana para, né? Claro, tem as exceções, boas exceções, graças a Deus, mas são poucas andorinhas, vou dizer assim, né? Se pegar numa prefeitura de Pelotas, numa Câmara de Vereadores de Pelotas, quem são os que estão comprometidos mesmo, né, com esse aspecto? Aqui em Pelotas tinha um que faleceu, que é o nosso amigo, meu amigo, Jair Bono, né? Mas tu elege a cada vez, tu elege um, no máximo dois, por aí. E é difícil, né? Aí não tem voz. As pessoas não têm voz, né? Muito difícil. Eu conheci bem o Jair Bono, tinha por ele uma grande amizade já de muito tempo e uma grande admiração. E, lamentavelmente, né, aquele acidente trágico levou o Jair, né? Mas, com certeza, a área rural merece um acompanhamento e deve ter o seu cuidado. E espero que apareça algum outro representante da área rural. Eu tenho minha reserva, se bem que tínhamos alguns vereadores que moravam na cidade e queriam representar os nossos colonos e agricultores, mas deixava a desejar. O Jair fazia isso com muita propriedade, era colono, era produtor rural. Então eu espero que na nossa região, tanto de Pelotas, Canguçu, Morro Redondo, Arroio do Padre, São Lourenço, são eminentemente rurais, e eles é que botam a comida na nossa mesa. É verdade. Tá aí, obrigado, Ramacés. Um bom fim de semana. Toma bastante chimarrão aí no João Pessoa, na Paraíba. Um chimarrão com tapioca, com cuscuz. E aqui, Leandro, independente da propaganda, mas aqui nós temos, eu visitei a semana passada, um museu da cachaça. Ah, e sim. Aqui na Paraíba tem um dos mais antigos engenhos. No século XVI e XVII, com cachaças maravilhosas. Na Paraíba. A gente toma um chimarrão e de vez em quando alguma água que o passarinho não bebe, né? Um abraço. E o seu pai está aí do seu lado? O pai tem 87 anos, é aí do interior de São Lourenço. Ele nasceu em São João do Duro e mora já aqui uns 20 anos. Então, de vez em quando, tem que dar uma passada por aqui para fazer uma visita, não? Claro que sim. Um grande abraço, uma boa estada por aí. Um abraço, meu amigo. Fiquem com Deus. Um abraço, querido. 17:03. Bom terminar a programação de sexta-feira conversando com o Hartwig, né? Sempre é uma boa conversa, né? E vamos ficando, concluindo assim a edição de hoje, agradecendo a sua sintonia. Lembrando, os nossos apoiadores são Semear Produtos Agrícolas e Veterinários. A Comercial Agrícola Pelotas, trazendo o filtro que separa a água do diesel. Também conosco a Serra Mel, tudo para o apicultor, e também o mel de qualidade certificada Serra Mel. Voltamos amanhã no programa Insight, a partir das 9 da manhã, e também o programa Rota das Charqueadas, a partir das 2 horas. Esse mês vai ser um mês especial, né, com 4 programas sobre a Rota das Charqueadas. Programa Opinião. Estreia neste sábado, das 14 horas às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Marcos Fonseca. Devido à jornada esportiva deste domingo, o programa Sempre é Carnaval será apresentado excepcionalmente neste sábado, a partir das 10h30. Na Pelotense, a mais antiga do Rio Grande. Programa Sempre é Carnaval, apresentação Marcos Fonseca. Sempre é Carnaval, sempre é Carnaval, pra nossa felicidade e alegria da cidade, com sintonia total. À noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Com Paulo Conto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Vem aí a nossa próxima atração. Programa Camperiando pelos Pagos. melhor da música do Rio Grande do Sul tem espaço reservado no fim de tarde da Rádio Pelotense. Deixando um verso no ar, no sal das águas do rosto, camperiando pelos pagos. Eu fiz um ranchinho de barro e madeira e um pé de roseira pra ela. Eu... Paulo Couto. Das sangas cruzando as canhadas, companheira. Camperiando pelos pagos. De segunda a sexta-feira. Vem à noite aos poucos alumiar o rancho. A apresentação: Paulo Couto. Se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco. Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve. Agora, 5 da tarde, mais 10 minutos do dia 4 do mês 8 do ano de 2023. Isto. Começando, estamos mais um Camperiando pelos Pagos. Então, já que está na hora, né? Finalzito de tarde novamente. E tardezita cinzenta por aqui no sul do mundo. Desde ontem temos previsão de chuvas, pouca coisa e tal, mas que nem vem. Mas está cinzento por aqui, 18 graus. E o Alexandre Salóis está conosco no sistema de áudio da Pelotense. Ele que seleciona e toca para a gente a música Buena do Rio Grande, que compartilhamos com um amigo, a amiga, prendas, peões e piás, nos mais longínquos rincões desta querência, neste horário em que virtual mateamos juntos, não é mesmo? Então, baita fim de tarde, gauchada amiga, tudo de bueno. Começo de mais um fim de semana, né? É verdade. E então, Alexandre Salóis, tu escreve bonito uma barbaridade, mas eu deixei os óculos lá e nem... Não, deixa por aí, não esquenta. Se eu tropeçar numa palavra aqui, é por isso, né? Deixei os óculos na gaveta, né? E o Alexandre, muito prestativo, já foi providenciado. Obrigado, graças. Para que isto não ocorra agora sim, que agora estou vendo uns baita letrão aqui. Então, vamos dizer o que essas letras significam, para a gente saber quem vai cantar no Camperiando pelos Pagos. Esse que tu desenhou do lado aqui não canta nada, né, Alexandre? Pelo menos na nossa língua, né? Você só na base do ping-oing, ping-toing. Esse rapaz aqui tá bonito. É mesmo. Bueno, só que é do outro mundo, tio. Asba. Mas muito bueno. Faz uma pintura dele, Alexandre, numa tábua, numa tela, ó. De repente tu leva pro calçadão, vende. O que tem de porcaria... a venda, né? Que os caras inventam na hora ali, o latinha de cerveja, né? E eu até comprei outro dia. Os caras, eu disse porcaria, mas não tome isso assim no máximo. Os caras são geniais, tipo. Eu comprei, faz tempo isso, uma panela de pressão, tipo, bem igualzinho a de verdade, feita com latinha de cerveja. Como é que o cara se dá cortando aquilo ali, montando, né? E é arte, é arte. Só que viver de arte neste país, se mude, meu amigo. Valor à arte por aqui, 0,0. Ah, é. É impressionante, mas é assim que funciona, né? Bueno, deixa estar. Gauchada não quer saber disso. E querem ouvir a música Bueno no Rio Grande, que o Alexandre já vai apertar o botão verde ali e tocar para vocês. Alma Campeira, Pampiana Fé, Arrasta Pé, Gosto pela Vida e o Balanço Campeiro, Fandangueiro. Paulo Coelho, Camperiando pelos Pagos. Caminhantes, passo lento e por instante, há algo que nos invoca, estranha força que aflora, invisível aos embates, mas que vive amanhecendo na transparência dos mates, mas que vive amanhecendo, que os baguais erguem nas patas, que é tombo depois levante, que é florada, mel e flor, madrugada de um cantor. De asa e bico sonoro, anunciando o dia nosso, na oração das manhãs, anunciando o dia nosso, de asa e bico sonoro. É prece na boca dos meus, Sés Maria, na pátria das recorridas, sobre o zaino dos bastos, no lombo dos redomões, sobre o zaino dos bastos, na pátria das recorridas, sobre o zaino dos bastos. Dos benditos no tempo das tolderias, pedindo paz aos proscritos que levavam por instinto o aço das nazarenas e a cantiga sereneira. No entrechoque dos rumos, a cantiga sereneira do barro dos barreiritos, a cruz das almas solita, mão índia trançando catre, negro de sal e de charque. O beijo do taquapi é a força maior da vida que nos trouxe até aqui. É a força maior da vida, o beijo do taquapi. É prece na boca dos meus, povo bugre dos galpões, junto ao altar dos tições, preço das esmarias. Na pátria das recorridas, sobre o zaino dos bastos, no lombo dos redomões, sobre o zaino dos bastos, na pátria das recorridas, sobre o zaino dos bastos, o beijo do Taquari é a força maior da vida que nos trouxe até aqui. É a força maior da vida, o beijo do Taquari é a força maior da vida que nos trouxe até aqui. É a força maior da vida, é prece na boca dos meus. Pelotense, 5 horas e 17 minutos. Gosto da lida porque a lida me adora. Bom mesmo é saltar no lombo de um beiçudo campo afora, tirando as baldas do maula, a cutucão de esporo. Desde guri eu tô na lida da campanha, tirando baldas e manhas de matungo redomão. Só alambrador, passo corda, tiro tentos, só algum dos meus talentos que herdei nesta função. Só alambrador, passo corda, tiro tentos, só algum dos meus talentos que herdei nesta função. Mas o que gosto, sei, sou bom. Saltar no lombo de um beiço do campo afora, lidar com gado na roma, me sinto um taura, tirando as baldas do maula, a cutucão da espora. Lidar com gado na roma, me sinto um taura, tirando as baldas do maula, a cutucão da espora. Bem linda, é a vida de um peão posteiro, apartar gado em rodeio, meter um pialo pra castrar. De tardecita um amargo com os parceiros, ao redor de um braseiro, com um violão acompanhar. De tardecita um amargo com os parceiros, ao redor de um braseiro, com um violão acompanhar. Saltar no lombo de um beiço do campo afora, lidar com gado na doma, me sinto um taura, tirando as baldas do maula, a cutucão da espora. Lidar com gado na doma, me sinto um taura, tirando as baldas do maula, a cutucão da espora. Campeirando pelos pagos. Música.

um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Paulo Couto, Camperiando pelos Pagos. Pelotense. Agora é 5:30 e estou 5:30. Você está ouvindo Camperiando pelos Pagos, aqui no 620 da Pelotense Tense, a rádio que todo mundo ouve. Graças, gauchada amiga. Entonces, vamos adiante, claro, tocando a música do Rio Grande do Sul. Marca Baguala, quem canta é o Cambona. Aí depois o campeirismo, meu nome é Tchê, viu? E o grupo Candeeiro, Alambrador. Paulo Couto, Camperiando pelos Pagos. já sabe qual é o rumo certo que vou me banjar. Já tomei banho de água de cheiro, saio do meu rancho pronto pra bailar. Vou despacito num trote parceiro, bem ansioso e louco para chegar. E acolhendo o galpão chorando como um convite pra gente entrar. E é nesse tranco, ele fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. E é nesse tranco, ele fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. Chinoca linda, bem trabalhadeira, rica e faceira. A noite inteira vou riscando espora e fazendo a poeira levantar do chão. No mesmo tranco volto lá pra fora, levando uma china firme pela mão. E é nesse tranco, ele fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. Fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. Sozinho minha vida inteira, quero encontrar uma chinoca linda, bem trabalhadeira, rica e faceira. A noite inteira vou riscando a espora e fazendo a poeira levantar no chão. No mesmo tranco volto lá pra fora, levando uma china firme pela mão. E é nesse tranco, ele fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. E é nesse tranco, ele fandangueiro, que eu tava chegando pra perto da sala. Porque eu sei que é só no Rio Grande que o gaiteiro toca essa marca baguala. Pelotense, 5 horas e 35 minutos. Essa é uma homenagem do grupo Camperismo aos mirins e ao nosso mestre da cordiona, Albino Mani. Capricha aí, companheiro! Nasci campeiro, galdério por vocação. Nunca me achico pra China, pra capataz ou patrão. Cresci no campo onde o fraco não vigora. O mais forte se desmama e cê manda mundo afora. Meu nome é Tchê, sem sobrenome, sem marca. Mas quando monto no zaino, não existe outro monarca. Eu carrego minha carga, de rancho tenho meu poncho e meu chapéu de aba larga. Só me acolheram para pozo ou para xixo. Tô devendo casamento pra uns 400 cambichos. Meu nome é Tchê, sem sobrenome, sem marca. Mas quando monto no zaino, não existe outro monarca. quebrando o queixo de potro e passando Chico na ponte. Levanto cedo antes do cantar do galo e o mundo fica pequeno nas patas do meu cavalo. Meu nome é Tchê, sem sobrenome, sem marca. Mas quando monto no zaino, não existe outro monarca. E no trote desse zaino chegamos até a fronteira. Vamos à Uruguaiana, dá um abraço no Vainidade. Quem sabe tomamos uns mate por lá. Desse jeito, companheiro. Meu nome é Tchê, sem sobrenome, sem marca. Mas quando monto no zaino, não existe outro monarca. Camperiando pelos pagos. Mandei fazer um alambrado bem ligeiro, um caboclo distorcido, meu amigo. Disse pra ele, tenho pressa, companheiro, quero no sistema antigo. Numa semana fica pronto, eu já lhe digo. Ruki ruki tá furado, suki suki tá tocado, e jingui jingui tá estirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá estirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Nobre numa quadra, quatro tramas de angico em cada vão, arame liso e farpado a meia fio, nas estampas de um moirão. Numa semana fica pronto um quarteirão. Ruki ruki tá furado, suki suki tá focado, e jingui jingui tá tirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá tirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Um palanque de sapata numa laje, se cruza o terreno bravo não faz mal. O pauzito vem cravado a macete, quando cruza o manancial. Numa semana já termina o material. Ruki ruki tá furado, suki suki tá tocado, e jingui jingui tá estirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá tocado, e jingui jingui tá estirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingui jingui tá estirado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. Foi a serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, olha, entrega o alambrado. José se casó con Nair, brasileña. Cristina es hija de padre uruguayo y madre brasileña. Carmela, uruguaya, está casada con Walter, brasileño. La Frontera es una línea imaginaria. Y Radio Pelotense llega mucho más allá. Quer impressão com qualidade, assistência técnica e diminuir os custos de sua empresa? A Casa das Impressoras tem a solução. Locação e venda de impressoras, assistência técnica autorizada e toda a linha de suprimentos para máquinas laser de diversas marcas. Tudo com preços e condições imbatíveis. Casa das Impressoras, a solução mais eficaz e econômica para a sua empresa. Rua Conde de Porto Alegre, 402, Centro, fone 3302-7633. Entrevista. Prestação de serviço. Notícias de Pelotas e da região. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Rádio Pelotense, todo mundo ouve. Estreia neste sábado, das 14h às 15h30, Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Um programa que vai viajar pela história e cultura de Pelotas. Apresentação, Leandro Freitas. Rádio Pelotense na Rota das Charqueadas. Patrocínio, Ecosul e Associação Comercial de Pelotas. Reprise domingo às 20 horas. Rádio Pelotense 98 anos, todo mundo ouve. Paulo Couto, camperiando pelos pagos. Agora 14 minutos faltam para 5 da tarde. É isto, gauchada amiga, final de mais uma tarde por aqui no sul do mundo, tarde gris lá fora. E nós vamos seguindo com o Camperiando, que já vai tocar as últimas de hoje, para que daqui a pouquinho esteja no ar Atualidade Esportiva, segunda edição, com o André Miller e a equipe 10. Então, gauchada amiga, bom mate aí, vira o mate, isto, que nós vamos tocar mais músicas para acompanharmos isto, o nosso matezito por aqui também. A gente se fala logo mais na noite e é nosso Camperiando volta segunda-feira, já que hoje é sexta, começo de mais um fim de semana, né? É verdade. Então tá, tudo de bueno onde quer que estejam e vamos ficar ouvindo o Grupo Encilia, Louco por Ti, Estampa Gaúcha, Gaúcho de Coração e o Grupo Fogo de Chão com Alma de Jagunço. Buenas tardes. Os homens de preto, os homens... Paulo Couto, Camperiando pelos Pagos. Pelotense, 5 horas e 50 minutos. Chegando mais um trancão pandangueiro, que a marca é Coração Gaúcho. Começa o tranco num gaitaço pandangueiro e um balanço bem campeiro. Chega primeiro salão, gaiteiro bueno, segura firme o compasso, mostra firmeza no braço lá no canto do galpão. E a moçada vai se espalhando na sala, nesta maneira se embala os costumes do ringão. E nunca falta uma prenda apaixonada, sempre dando uma olhada pra cutucar o coração. E nunca falta uma prenda apaixonada, sempre dando uma olhada pra cutucar o coração. Puxa esse fole, gaiteiro, no dragão bem bandangueiro, que a noite é longa e hoje eu quero é namorar. E a moçada se assanha, não trago bueno de canha, deste balanço vai até o dia clarear. Puxa esse fole, gaiteiro, não trago bem pandangueiro, que a noite é longa e hoje eu quero é namorar. E a moçada se assanha, não trago bueno de canha, deste balanço vai até o dia clarear. Se espalhando na sala, nesta maneira se embala os costumes do rincão. E nunca falta é uma prenda apaixonada, sempre dando uma olhada pra cutucar o coração. E nunca falta é uma prenda apaixonada, sempre dando uma olhada pra cutucar o coração. Puxa esse fole, gaiteiro, Pega o meu bandangueiro, que a noite é longa e eu já quero é namorar. E a moçada se assanha, não trago banho de canha, neste balanço vai até o dia clarear. Puxa esse bolo e gaiteiro, não trago meu bandangueiro, que a noite é longa e eu já quero é namorar. E a moçada se assanha, não trago banho de canha, neste balanço vai até o dia clarear. Puxa esse bolo e gaiteiro, não trago meu bandangueiro, que a noite é longa e eu já quero é namorar. E a moçada se assanha, não trago banho de canha, neste balanço vai até o dia clarear. E balanço do Yulu, é com coração gaúcho, e larga o fole desta gaita, é. Campeirando pelos pagos. O tempo me fez um taura, sangue gaudério nas veias, observador do jeito que se deita a lua cheia. Conheço a flor da tuna, já vi um sorro nascendo, me aconselhando com o vento, o mundo vou conhecendo. Marica florindo cedo, é inverno rigoroso, mas só carinho de China que me faz baixar o doço. Matear pra mim é sagrado, gosto dos antigamente, sou parte da natureza, campeiro naturalmente. Sou parte da natureza, campeiro naturalmente. Conheço a voz de Deus, pois mora dentro de mim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Conheço a voz de Deus, pois mora dentro de mim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Não me apresso, envelheço igual o vinho. Se tem estrada eu sigo, se não tem faço caminho. Quem me preza vira amigo, peleio pela verdade. Do meu poncho faço dois, pra quem tem necessidade. Herdei dos pais este nome, marca de gente direita. Minha alma não tem segredo, em qualquer reza se ajeita. Carrego as lições da vida, nos pessoelos da memória. Sei que me vou algum dia, pra ser página da história. Sei que me vou algum dia, pra ser página da história. Conheço a voz de Deus, pois mora dentro de mim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Conheço a voz de Deus, pois mora dentro de mim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Gaúcho, campeiro e taura, me orgulho de ser assim. Pelotense, Río Grande del Sur. La canción que con ternura te canta. 620 kilohertz. Y estos tus amigos de la radio. Gracias por escucharnos. Es tu buena compañera, la radio. Pelotense. ¿Cuántas voces oirás?

ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da Metade Sul. À noite, você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A noite é nossa. Com Paulo Couto. Não fique sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Vem aí a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição. A Rádio Pelotense vai falar de esportes. Atualidade Esportiva, segunda edição. Apresentação, André Miller. Alô, amigos, muito boa noite. Está no ar a Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Para mais de 80 municípios em 10 kW de potência e para o mundo via internet pelo radiopelotense.com.br. Você nos acompanha também através dos aplicativos. Baixe no seu celular ou tablet e acompanhe na íntegra a programação da emissora. 18 horas e 5 minutos, a temperatura em Pelotas na marca dos 17 graus e o Paulo Couto me acompanha na mesa de áudio, central de gravações, Tony Alves, supervisão técnica Valdir Schilin, direção executiva Luciana Marcos e a direção geral Paulo Luiz Goss. Aqui falamos para Assados e Vinhos Moreira, a tua melhor opção no almoço diário, com o tradicional frango assado, bifes, saladas, lasanhas e outros pratos, tudo para garantir um saboroso almoço para você. E por falar em saboroso, também tem o saboroso mocotó com a assinatura do chefe Paulo Sérgio Moreira, que você pode encomendar e retirar no açougue Moreira da Osório, ou lá no Assados e Vinhos Moreira, na João Jacobaini 181. Então, prepare-se, né? Pro friozinho aí com um delicioso mocotó fresquinho. É, da hora. Ele tava sendo preparado hoje à tarde, né? Quando eu fiz lá o contato. Ou ele fez o contato comigo, meu amigo Paulo Sérgio Moreira, né? Uma culinária com aquele toque caseiro e um tempero de altíssima qualidade ali no Assados e Vinhos Moreira. Então, se fica um pouco mais distante lá da João Jacobaini, não quer ir até lá, vai aqui no Açougues Moreira da General Osório. A tela entrega pelo 53-3228-8514. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica na Marcílio Dias 3299. LubriSul, na hora de trocar óleos e filtros do seu carro, faça como Marrone Silva. Passe antes na LubriSul, na Bento Gonçalves 5831. Se disser que é amigo do Marrone, tem 10% de desconto. Maravilha, então. Frigorífico Bom Sul, o Sul já é bom, a gente só põe o tempero. Na Fernando Osório 6959. Chegou a sua chance de adquirir o imóvel dos seus sonhos com a MCI Imobiliária. A melhor hora é agora. Temos diversas oportunidades de imóveis com condições facilitadas em Pelotas e região para que você possa mudar de vida. Acesse arroba imobiliária MCI no Instagram e entre em contato conosco hoje mesmo. Conheça todas as vantagens que preparamos para você. Não perca esta grande chance. MCI, juntos, conquistando sonhos. Monkel Móveis, a melhor opção para montar ou modernizar o teu escritório ou salão de beleza na Praça Piratinino de Almeida, que é a Praça da Santa Casa, no número 27. Acesse monkelmoveis.com.br. WhatsApp 991617979. Cidadela Buffet, o típico restaurante caseiro no centro da cidade. Na 15 de novembro, 662, entre Neto e Voluntários. E Ferragem Sanches, tintas coral, tinners, parafusos, material elétrico, hidráulico e ferragem em geral. Na Domingos de Almeida, esquina com a Barros Casal, no Arial. 18:09, vamos aos destaques na edição desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Sextou! Vamos aos destaques do Brasil, chegando com o... Eu mesmo. Alcindo das antigas, né? O careca cabeludo, Marrone Silva. E aí, André? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da 620. Olha, André, informação do Thales Machado agora, tá? O meia Guilherme Beleia não viajou, né, para patrocínio. Ah, isso vai ser, olha, coisa pra falar. Não sabemos o motivo, mas é informação do Thales. Não sabemos se é por lesão ou, enfim, por outra circunstância, né? Mas, de fato, é. O Guilherme Beleia não vai jogar, né, em Minas Gerais. É um desfalque tanto, né? Um desfalque de peso e que, certamente, o torcedor que tá nos acompanhando, nos ouvindo, vai ficar muito na... Na bronca aí, né? E triste, no mínimo, porque é um jogador que agrega muito, traz muita qualidade à equipe do Brasil. Daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue conversar com o Júlio Sanabria, que quarta-feira conversar com a gente, né? Ficou pra conversar hoje, se vai conseguir atender o telefone, pra bater um papo com a gente, falar sobre essa movimentação, porque pelo lado do futebol, os jogadores já estão lá em Uberlândia, né? Em patrocínio, hoje foram até Uberlândia, de Porto Alegre a Uberlândia, e depois se deslocaram até a cidade de Patrocínio em Minas Gerais, aí no o palco, né, a decisão onde o Brasil vai enfrentar o Patrocinense domingo, 11 horas da manhã, meu caro André Miller. Marrone Silva vai trazer destaque também pelo lado do Pelotas, que joga contra o São Borja no domingo. Opa. Pênalti. Não joga mais. Não joga mais. Saudades da copinha, né, daquele... Nunca te programe para um jogo. É verdade. Eu já estava com a passagem comprada para ir a São Borja. Vou ter que ficar por aqui. Pois é, André. O jogo, então, de domingo ficou para o dia 13, né? Foi adiado. O motivo é, para passar para os amigos que estão nos acompanhando, não, o PPCI lá do estádio Vicente Goulart, palco que o meu querido Jefferson já foi treinador, estava vencido, né? Então, por isso, foi o motivo do adiamento aí dessa partida de São Borja e Pelotas. Daqui a pouco, ao vivaço, com a gente, por telefone, o técnico William Campos vai conversar com a gente aqui no nosso Atualidade Esportiva, segunda edição. Daqui a pouco, André Miller. Tá, beleza, então. Tá falado. Vamos conversar com o William Campos daqui a pouco aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Não tem PPCI. Não tá liberado lá o estádio, mas o São Borja já não jogou lá esses dias? Jogou contra o Novo Hamburgo, Grêmio perdeu. Também. Grêmio também, isso. Pode falar no microfone, já. Não, fica melhor. Fui chamado. Abate, ganhou. Não fui chamado, só pra deixar... Então não fala. Só pra ajudar os amigos. Só pra não falar no microfone, não fala. Vamos ver. Falar uma tá bobagem bem? Aqui. E me controlei. Boa noite. Desculpa aí, né? Boa noite, Padilha. Intromissão. Cadê o Padilha? Tá ali a cadeira vazia. Voltou, né? Será? Sacanagem. Ah, essa hora ele já tá... tá aqui. A grande Padilha, essa hora já tá nos braços de Morfeu. Do delegado. boa noite, Marrone, André, São Paulo e amigos ouvintes da Rádio Pelotense. Ah, o São Borja, eu tenho um respeito gigante, não poderia ser diferente, né? Da ESB. A ESB, lembra da ESB? Tu tem uma camisa, não tem? Tem uma camisa. É, São Borja. Bonita a camisa. Lugar legal, lugar muito 22, bom. Eu acho. Tem muitos, fiz amigos lá, né? A ponta de até indicar jogadores, né? Não é minha área, mas me atrevi. Deixar para indicar jogadores, o nego Luciano tá indicando o nego até para a Lua, vê se. Mas não indicasse Bucha, né? Não, o Wilson, que tá vindo pro Farroupilha. Que me perdoe os técnicos burros, mas tem que ser muito burro para te indicar jogador ruim para jogar contigo, né? Mas eu tava aí. Tirei a vaga do Luciano. Se é pra indicar, indica bom. Até quer ganhar bom. Dinheiro pra bom. Se é pra ganhar em cima, ganha em cima. Jogador bom. Perfeitamente. Que é errado ganhar em cima. Não, né? Mas é, hoje, se tu tá ainda esperando a resolução do campeonato aí da 2 pra ver quem sobe, né? Eu acho que a copinha vai dar uma engrenada legal. Quanto isso aí já aconteceu com outros clubes, né? Nesse tal do PP, não sei o que aí. É, que nunca tem, falta isso, falta aquilo. Então faz parte. O São Borja não pode ser diferente. O São Borja, que mesmo na pandemia, fez um campo de treinamentos. Como eu falei, uma estrutura, quando estive lá, muito boa. Então a gente espera aí que possa ter tudo isso. E o Pelotas, né, que é o da nossa região aqui, Pelotas possa entender o que houve, mesmo ainda ferido, o Lobo magoado, o Lobo com problemas, né, obviamente, não classificou, é ruim. Mas aí tem uma chance de buscar no mínimo R$600 mil para o começo do ano de 2024, né, sendo campeão. Né? Tem que ser campeão, senão não tem outra explicação. Mas eu não vou colocar mais essa responsabilidade em quem já tem, que é o William. Né? O William é um técnico jovem com uma responsabilidade legal, ele, o Recife, vem fazendo bons trabalhos. Infelizmente, dessa feita não foi interessante. Beleza, um abraço pro Solisney Brum, tá ligado conosco aqui. O Vitor Hugo, da Guabiroba, também tá ligado. Ele mandou um print aqui de uma notícia. Funcionária de condomínio denuncia Paulo Roberto Falcão por importunação sexual. Ih, vai cair do cavalo, putz. Quem te fala cair do cavalo? Na escuta, Gabriel Couto. Gabriel é fiel. Esse é sempre, né? O nosso Cássio Curs também tá ligado também conosco. E o Sérgio Casané. Ô Barriga. Também já mandou mensagem aqui, daqui a pouco ele manda uma mensagem de áudio. Tem que ir na resenha no Barriga, hein? Tem que ir lá. Isso aí. E o Amaral lá do BGV também tá ligado conosco. Grande Amaral. Nos acompanhando. E a Kátia? Conhece a Kátia Vieira? Conheço, querida Kátia. Alô, amigos. Oh. Aqui é Marcos Fonseca. Quero convidá-los para me acompanhar aqui na Rádio Pelotense. Oi, Marcos Fonseca, boa noite. Alô, Marcos Fonseca. Que loucura. Kátia, mãe da Sofia. Kátia, mãe da Sofia. Fez aniversário ontem. Pagodão comendo. Festeirei, uma baita festa lá no Top Brasil. Não pude comparecer, mas eu vi os amigos do Sereno. Os negros deitando a pata, né? Ah, não. Essa galera do... Ah, os negros dançam, velho. Do futsal da aula. Dança, namoro, os negros são incríveis. Mas... Aí já vou mijar eles tudo pelo comportamento. Não deve ter comido nada. Eu disse. Ele foi? Do jeito que vocês estão comendo, não vão correr sábado. E os homens vêm com tudo. O Thiago mesmo foi um que disse: não, isso aqui vai. Com a corrida baixa tudo. Grande gurizada, grande Kátia, Luana, a turma toda aí. Sofia, pais e mães. Dá pra de feliz pé, da vida. Imagina, né, cara? Merece, é um momento todo, fantástico aí. Muita saúde a Sofia. A Kátia, o esposo aí que. O Marco. Incansáveis. Marco, né? Que é torcedor a Urcerulho, fervoroso. A Kátia, acho que também é. Trairagem, né? Quer deixar um torcedor louco e dizer que ele torce pro rival. O Lelê vai mudar. O Marco é chavantaço, né? Torcedor chavante, a Kátia também. E ciclista. A Kátia também é uma das organizadoras da Chavadal, né, que foi fundada pelo nosso querido atleta lá, o Dudu, né? O Eduardo Moraes, e tem feito sucesso aí, né? É uma grande. Um abraço pra ela. Grande torcida lá, Chavadal, dessa gurizada especial. O Lele, que tu referiste, né? O Leandro Acunha, ele toca na garra chavante desde, acho que há 26 anos, se eu não estou enganado, que o Acunha me. Cara, tem um monte de gente que conhece o Lele há muito tempo. A Ingrid, Vig.

quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller. Inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar. às 18h23, voltamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, para mais de 80 municípios em 10 kW de potência e para o mundo via internet pelo radiopelotense.com.br. Vamos ouvir aqui pelo 98431-1620. Barriga? Errou. Ah. A Kátia falou que nós não falamos que amamos ela. Ah, nós te amamos. Eu te amo, Kátia. O Jefferson já não sei. Eu também, eu... ela sabe. Ah, como é que ela não vai saber? Ela sabe? Eu te amo mais que ele. Não, mais eu. O Luiz Orlando, vamos ouvir aqui então. Boa noite, meus amigos André Miller, Marrone, Jefferson. Boa noite. Paulo Couto, na mesa de áudio. Eu gostaria de saber o seguinte, nessa Copa Troféu Pelé, se o Grêmio ficar em primeiro e o Pelotas em segundo, ele ganha vaga na Copa do Brasil? Luiz Orlando, antecipei aqui. Boa pergunta. Sim, né? Sim, o Grêmio tem vaga, o segundo. Sim. O Pelotas ou quem ficar em segundo leva a vaga, né? Fica com a vaga da... Que a vaga é da competição, né? Isto! É da copinha. Boa pergunta. Luiz Orlando, um abraço pra ele. Luiz Orlando, que tá sempre ouvindo com a Tereza Santos, diga-se de passagem. Não pode ouvir rádio, nem rádio ele pode ouvir sozinho. Brincadeira. Casal querido aí que tá sempre ligado aqui na Rádio Pelotense. Vamos ouvir aqui o... Quem agora, Marrones? Sérgio Casanel, Barriga? Agora. Deve estar brabo que o Belé não viajou. Vamos ver. Boa noite, pessoal do Atualidade Esportiva, segunda edição. Boa aqui, noite. Serginho Casané, o Barriga. Pô, cara, eu li uma notícia, né, e por outras fontes me confirmaram, eu fiquei triste, mas eu vou esperar a confirmação, porque não dá para aturar. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. É o seguinte, cada dia que passa em minutos... É uma notícia de arrepiar, né? Não dá mais para acreditar em nada e assim, uns fatos. Agora essa do Falcão aí, ó. Pô, não, pelo amor de Deus, os caras estão perdendo a noção. Será que é verdade? Será que é fofoca? É? Pô, e os caras largam assim na imprensa, assim na internet, entendeu? Pô, fica parte às vezes e depois não desmente, né? Se não é verdade, não desmente. Como está acontecendo vários fatos aí. Aqui, ó, só para lembrar o passado, tia, eu não sou museu, mas só para lembrar o passado. Bom era aquele tempo que o cara ia jogar futebol e a partida terminava o primeiro tempo e estava 1-1. Aí o sistema de rádio, de áudio do estádio, largava aquela música assim: esse jogo não pode ser 1-1, se meu time perder eu mato 1, né? Tudo numa boa. Hoje, se acontecer e botar essa música aí, os caras se matam na hora, porque eles já estão se matando sem a música, sem nada. Agora tu imagina, né? Era bom aquele tempo, né? Aí o cara disse que o cara é só é velho. Abraço. Ah, é verdade, o Sérgio Casané, que nem meu amigo Osmar Mourão, que falou que não é balda, né? Balda também é coisa de antigo aí, que nem não, essa tua música aí. Mas o interessante que o Serginho falou, né? É que hoje tu fala das pessoas e tu não te retrata, né? É o famoso travesseiro de penas, né? Ah, boa. Aí eu posso falar de ti e quando tu fala de mim eu chamo a polícia, né, cara? Então essas coisas aí que tem que mudar e urgentemente. Acho que não muda, porque o ser humano tá muito, desculpe o termo aí, mau caráter. Agora sim, ó. O cara que mata uma pessoa, todo mundo sabe que ele matou, até que ele seja julgado, ele é chamado de suspeito, né? Porque tem direito à defesa e tal. Sim. Então, ele é o suspeito, todo mundo viu que ele matou. O cara é denunciado por um fato que não se sabe se é verdade, ou não é verdade, e sai em tudo que é lugar. Né? A imprensa lá, quando o cara mata, tem que chamar de suspeito. Né? Todo mundo tem que chamar para não se complicar. Aí o cara é denunciado numa situação como essa e sai em tudo que... se pressupõe já a culpa, né? Porque o cara tá ali, importunação sexual. E a mulher dele tá vendo aqui no Rio Grande do Sul, a Cristina Rosolinho, a filha. Todo mundo. Coisa chata. E ele fica com esse rótulo. Depois ele vai ser julgado, os fatos serão apurados ou não vai ser julgado, né? Porque depende da materialidade ali, se tem provas ou não, para tocar adiante. E ninguém vai falar nada. Ou se vai falar, vai ter uma notinha desse tamanhozinho que com nada de relevância. Eu estava mostrando aqui. É, tu clica no Google, ô Marrone. Sim. Falcão. Ah. Falcão Santos. Aí já aparece G1, UOL e Trivela. Três sites grandes, é. Aí o Trivela ainda bota assim na manchete. Conteúdo de BO revela que Falcão roçou partes íntimas na vítima. Bah. Tá, mas aí o... desculpa. E aí? Complicado. Tô defendendo o Falcão, nem... Sim. Nem tenho base pra nada disso. Sim. Mas o que acontece muito é isso, né? Ainda mais com uma pessoa que é famosa. Que é celebridade, né? Como é que fica uma situação dessas, hein, Jeff? Fica ridículo, né? Fica o cara com vergonha, a família toda, todo mundo dizendo, ah, o Falcão, não esperava isso do Falcão. E até agora ninguém entrevistou o Faustão, ninguém falou nada. Ou seja, a imprensa suja. Isso é tal da imprensa suja, que bota as coisas sem saber o tal do furo que falam, né? E aí faz esse tipo de coisa com o cara. Como tu falasse, se for verdade, que o Falcão seja preso, seja punido. Agora, se não for, né? Uma baita tipo de atitude sem vergonha, como muitos andam fazendo por aí. Fala, Marrone. Não, eu tô dizendo que esse é o verdadeiro caça-clique, né? Que a gente chama no jargão, né? Jornalístico. Que é pra dar clique e automaticamente materializar e ter dinheiro. O que é totalmente equivocado. Pô, começou as palhaçadas. Começou o Amaral, né? O Amaral é uma lenda. Grande Amaralzinho. Ah, ele é demais, cara. Que barbaridade, cara. O Amaral é impossível, tio. Aliás, rapidinho do Amaral, falei com ele hoje, André. Não vai sair a excursão mais. A maioria dos torcedores não receberam ainda, estão sem dinheiro. E aí diz que vão ficar apenas no radinho, ouvindo a 620 nesse jogo de domingo, 11 horas da manhã. Ah, tá. Ele botou aqui, tô aqui, papai. Ah, ele é malandro. Ah, ele é demais. Coordenador, agora mandou o Vitor Hugo, que havia mandado outro print, ele mandou. Coordenador de futebol conversou com o presidente Andrés Rueda e optou pela saída. Tá fora do Santos já o Falcão. 18h31, vamos ao resultado da loteria e na sequência tem mais informações. Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. 28 minutos faltando para as 7 da noite. Agora vamos conferir a loteria em nome da Corrida do Ouro. Já está conosco o Antônio. Tudo bem, Antônio? Boa noite. Boa noite, André. Vamos aos números? Vamos lá. Só deixa eu ajustar aqui o som que eu não estou ouvindo. Não sei se a gente... Tá ouvindo? Tá ouvindo, Antônio? Eu estou ouvindo. É, chega o som bem baixinho aqui, ô Paulo. Não sei se a gente vai precisar refazer ou, alguma correção aqui. Ah, oi? Vamos refazer o contato aí para que a gente possa repassar também o resultado da loteria em nome da Corrida do Ouro. O pessoal está refazendo ali o contato e em seguida já estará o Antônio conosco. Eu falava, né, aqui da função da APADPEL. Já vou aproveitar então o momento para dizer que entre o dia 1º e 3 de setembro estará em Pelotas a equipe da Ponte Preta com alguns integrantes da Seleção Brasileira de Futsal Down, inclusive com o melhor jogador do mundo da modalidade, o Renato Gregório, estará aqui. O técnico da seleção, o Cleiton, também estará em Pelotas. E haverá um jogo que depois a gente vai trazendo os detalhes aí para que vocês possam também acompanhar. Agora sim, Antônio, boa noite. Boa noite, André. Perfeito nesse momento. Então vamos lá, os números, começando pelo sexto prêmio. 8.305. Sexto prêmio, 8.305. Quinto prêmio. 3.481. Quinto prêmio, 3.481. Quarto prêmio. 7.958. Quarto prêmio, 7.958. Terceiro prêmio. 5.647. Terceiro prêmio, 5.647. Segundo prêmio. 4.900. Segundo prêmio, 4.900. E o primeiro prêmio em nome da Corrida do Ouro? 612.319. Primeiro prêmio, 6.319. Repetindo, o sexto prêmio. 8.305. Quinto prêmio. 3.481. Quarto prêmio. 7.958. Terceiro prêmio. 5.647. Segundo prêmio. 4.900. E em nome da Corrida do Ouro, o primeiro prêmio. 6.319. Mais resultado da loteria aqui na Pelotense? A partir das 21h30 com a Corujinha. Abraço, Antônio. Outro. O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 3222-7613 ou 3225-0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. De uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 mega de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800-494-2030. Seja Ozirnet, vá além do basicão. Vinte e dois minutos, faltando para as 7 da noite, voltamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, para Assados e Vinhos Moreira, tua melhor opção no almoço diário, com frango assado, bifes, saladas, lasanhas, carnes assadas e outros pratos para garantir um saboroso almoço para você, e também o tradicional e delicioso mocotó, com a qualidade padrão em carnes Moreira, diariamente, inclusive domingos e feriados, na João Jacob Baini 181. O mocotó também você pode retirar ali no Açougue Moreira, da General Osório. Chama no WhatsApp para fazer o teu pedido pelo 53-3228-8514. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Lubrisul, troca de óleo é aqui. Imobiliária MCI, a melhor hora é agora. Monkel Móveis, na Praça Piratino de Almeida, número 27. Ferragem Sanches, na Domingos de Almeida, esquina com a Barros Cassal, no Arial. E Cidadela Buffet, na 15 de novembro, 662, entre Neto e Voluntários. Vamos às informações. Do Pelotas, William Campos está com a gente, professor. Vamos lá, professor William Campos. Alô, William, tudo bem, meu amigo? Uma boa noite. Boa noite a todos aí, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Pelotense. É um prazer poder tá falando aí com todos vocês. William, bom, evidentemente, né, tem sido uma semana muito delicada para ti, né, muito difícil, né, por mais que Pelotas tenha tido um bom resultado na Copinha, né, contra o Real, placar de 3-0, mas ainda deve ficar na tua cabeça, né, tudo que aconteceu no domingo lá em Bento Gonçalves, né, tem sido uma semana, como é que tem sido a tua semana de trabalho? Sim, é uma semana difícil, né, depois do que aconteceu lá no domingo, como tu colocou muito bem. Uma situação que a gente não queria passar, né? E pelo que nós produzimos no primeiro jogo aqui, né, poderíamos, quem sabe, ter levado uma vantagem melhor também. Aí começa a remoer essas coisas, né? E depois, né, tendo 3 oportunidades nas penalidades, já também uma boa oportunidade no início do segundo tempo, e a gente acabou não conseguindo ser efetivo, né, nas chances. E eu tenho dito, e também passando para os atletas, né, que a gente, infelizmente, acabou perdendo para nós mesmos, respeitando muito, né, todo o trabalho do Monson, né, toda a sua comissão, toda a sua diretoria, os atletas que vêm fazendo, né, uma grande competição. Mas mesmo nós, né, com todas as dificuldades que a gente teve, né, de oscilação, né, dentro da competição, mas a gente tinha crescido no momento certo. E mostramos que a gente tinha equipe, sim, aí para seguir adiante. E a conversa, né, hoje poderia ser outra, né? A gente poderia estar falando aí de uma semifinal, de estar 2 jogos aí do acesso. Verdade. Mas infelizmente aconteceu, e agora a gente, né, precisa aprender com tudo o que a gente passou, procurar não jogar tudo fora. Acho que tem muita coisa boa, né, nesse trabalho. E agora focar nessa Copa FF, né, para que a gente consiga fazer uma grande competição, buscar a classificação no primeiro momento e adiar esse sonho do acesso aí para o ano que vem, né? Eu tenho falado, né, o Charo, né, um atleta experiente, já tinha passado por isso aqui no clube em 2008, né, quando não conseguiram o acesso e depois conquistaram a Copa. E no ano seguinte aí o Pelotas, né, manteve uma base e conseguiu aí o acesso, né, em 2009. Então a gente tem procurado se apegar esses exemplos positivos, né? E seguir o trabalho aí como a gente vem fazendo e cada vez tentando aí, tá melhorando, evoluindo. E como eu falei, né, agora essa competição que a gente tem pela frente é tentar fazer uma grande competição, seguir fazendo, né, buscar essa classificação, chegarmos fortes no mata-mata e quem sabe aí buscarmos esse título aí, que também seria muito bom aí para o clube e para todos nós. Boa noite, William, aqui é o André, tudo bem? Tudo bem, André, prazer falar contigo. Prazer. Para encerrar um assunto aí, né, a saída do Walter e tudo que envolveu, a contratação como estratégia de marketing, peso, né, não precisa nem comentar, dificuldade até às vezes em realizar o aquecimento. Aí teve uma situação que ele não viajou e fez uma live com algumas críticas, depois teve a situação do pênalti, culminou, né, resumindo aí a história dele com a discussão com os torcedores que o afastou. E chegou a citar que a relação chegou a não ser muito legal contigo, né? Como é que foi conviver com esse tipo de situação, né? De um jogador que tem a história, mas não tem um presente para entregar, o William? Pois é, é uma questão que, né, até nos pegou de surpresa, né? Todos nós, a comissão técnica, né? Porque, né, tínhamos uma relação muito boa no dia a dia, de respeito, de trabalho. E sempre procuramos, né, dentro da realidade dele, das situações, né, que ele poderia fazer e tentar sempre ajudá-lo, né, todas as possibilidades e também não só dentro do campo, mas fora também, sempre com uma conversa, com um diálogo, né, que a gente sempre procura fazer. E infelizmente, né, ele acabou, talvez, não sei, se expressando mal, não sei, né, o Walter está com alguns problemas aí particulares também, acho que isso a gente precisa levar em consideração. Mas da parte técnica, eu acho que foi visível, né, para todos, né, não foi só para nós, né, que ele tinha condições para entregar, era o que a gente procurou, né, dentro das possibilidades, colocá-lo em campo, né, e é hoje futebol com a intensidade que é, né, com a entrega que todos os atletas precisam ter, ele, né, visivelmente não tinha condições de tá ajudando mais. E é bem simples, né, a gente procura sempre pensar no melhor do grupo, no melhor do elenco, né, no melhor pro clube. É, a gente tem que tomar as decisões, né, como técnico, e sempre foi, sempre vai ser, sempre pensando no melhor para a equipe, e eu agi dessa forma e não tenho arrependimento nenhum disso, a consciência é bem tranquila. E tanto é que, né, todos, né, também há de concordar que a gente estava certo, né, ele reclamou também da questão do pênalti, né, que eu coloquei frio para jogar, mas antes disso eu tive uma conversa com ele, né, que se acontecesse de irmos para as penalidades, por ele ter treinado bem, né, em todos os dias, e pela experiência dele, eu o colocaria, e ele concordou, né, comprou a ideia, e depois que acabou dispersando, e não passou só por ele, né, a gente perdeu mais três penalidades, né, e perdemos todos nós, né, não foi só ele, isso fique bem claro, a gente sempre trabalha dessa forma, né, ganha todo mundo, perdemos todos. E também, né, a pergunta que fica é se talvez ele tivesse feito o gol, né, seria, né, o gol da passagem, se ele daqui a pouco também falaria que foi uma bomba que eu joguei para ele. Então, né, acho que, né, fica evidente aí as coisas, e como falei, a gente está com a consciência tranquila, fizemos todas as escolhas aí das penalidades em cima dos treinamentos. A gente sempre trabalhou pênaltis, né? Quem acompanha o treinamento, quem me conhece, meus trabalhos desde 2020, após, né, ter conquistado, né, um título em cima, dentro de umas penalidades, eu desde lá eu trago comigo, né, esse treinamento, porque eu sei que em algum momento define jogo, né, define uma passagem, define um título. Então, infelizmente, né, a gente, né, não foi efetivo e foi todos nós, né, todos nós perdemos, e agora é erguer a cabeça, é seguir trabalhando e nesse projeto novo agora da Copa FGF, e em cima de um projeto já para 2024 aí, para fazermos uma base e buscarmos esse acesso no ano que vem. William, brigadão aí pela tua disponibilidade, por bater um papo com a gente aqui, né, e muita sorte aí, né, no andamento aí da Copa Rei Pelé, tá bom, meu amigo? Eu que agradeço, a gente tá à disposição sempre, e eu, como tenho falado, a gente, né, sabe que o torcedor ficou chateado, né, como todos nós, né, a gente ainda tá ainda sem dormir, né, eu acordo aí às vezes à noite ainda, né, pensando que se é verdade mesmo que aconteceu, né, sentimos muito, mas precisamos seguir lutando e eu peço ao torcedor que siga acreditando nessa direção, né, que tá fazendo um grande trabalho, E apesar de todas as dificuldades, aí tem conseguido dar todo o respaldo aí para que a gente possa tentar sempre dar o nosso melhor. E eu tenho certeza que com a ajuda deles aí, com o nosso trabalho, a gente vai seguir fazendo e cada vez, né, buscando mais. A gente vai estar forte nessa competição aí também para a gente, quem sabe, buscar esse título e ter uma Copa do Brasil ano que vem. Então, esse é o pedido que eu deixo ao torcedor aí, que siga acreditando, siga nos apoiando. E a gente agradece aí a oportunidade aí de estar conversando e estar expressando também o nosso lado, né, que é sempre importante, né? Então, né, a gente está à disposição e desejo aí um ótimo final de semana aí para todo mundo. Beleza, então. Tá aí o técnico William Campos, que bateu um papo com a gente aqui falando do jogo que até então teria, né, contra o São Borges. Mas agora o próximo compromisso do Pelotas, André, só para reforçar, quarta-feira, 15h, na Boca do Lobo contra o São Borges. Aí no outro domingo, posterior, dia 13, lá no Vicente Goulart, Pelotas e São Borges, né, o jogo da volta. E aí vai indo, né, vai se desenrolando a Copa Rei Pelé, meu caro André Miller. Beleza, maravilha. Marrone Silva aí trazendo informações do Pelotas nesse bate-papo aí com o William Campos. Seguimos aqui com a campanha em favor do Celso Guimarães, né? Nosso amigo querido Celso aí tá na batalha aí para fazer mais uma cirurgia de quadril. É a quarta, né, Everton? Já, muita sabe, coisa, né, cara? A gente sabe pelas Deus experiências Deus. Dos amigos aí as dificuldades, né, de dor, de locomoção, enfim. Então, acesse o link lá na Vaquinha online para a cirurgia de colocação de prótese do Celso Guimarães. O pessoal do Arquivo Lobão também está compartilhando lá nas redes sociais. Está nas minhas redes sociais ali o link para colaborar com o Celso Guimarães. Já atingiu aí 15%, 21% já. Que legal. Do valor necessário, né, nessa vaquinha aí. 6.350 foram arrecadados. Esperamos chegar a 30 mil. Vai chegar. Tem o Celso, tem o Manga, tem o Quinho. Né? O Quinho já fechou. Fechou? Ah, fechou, que bom. Fechou o valor, cara, do exame. Legal. É um valor baixo. Baixo. Relativamente baixo, né? A gente tinha falado. Sim. Ele mandou uma mensagem hoje, na honestidade também, né? Da pessoa que está em dificuldade, dizendo que já tinha fechado e agradecendo aí o apoio legal, de todos. Legal. O Manga também está precisando também. Força, né, para esse pessoal. É rapidinho só, André Miller, desculpa aí. Fala. Eu não, nem falei com o William, né, o qual eu tenho muito respeito, o pai dele era meu amigo pessoal. Que o William siga a sua carreira, né, e aquela história da casa, só nós sabemos o que acontece dentro da nossa casa. Então, eu escuto, né, como técnico já tive alguns problemas, né, e sempre foram resolvidos dessa maneira, com clareza, né. E quem tem que não sair prejudicado é ninguém, nem o jogador, nem o clube, nem os diretores, nem o torcedor. Mas nesse momento, certamente a torcida está muito triste, o clube também, e o William também, por tão acontecimento. E que o Walter siga a sua vida, né, como profissional que é, ou não profissional que é. Com 33 anos, do jeito que ele está, eu com 31 parei porque não tinha mais condições. Beleza, 10 minutos faltando para as 7 da noite. Vamos ao intervalo e voltamos com mais. ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. Você sabia que pode comprar passagem sem sair de casa? Para evitar filas e transtornos na sua viagem, a Embaixador disponibiliza a compra das passagens de forma online. Basta acessar nosso site ou baixar nosso aplicativo em seu smartphone. Viajar já é bom e comprar passagem com essa facilidade é melhor ainda. Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35, em todo em todo lugar. história do Rio Grande. Tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 mega de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja Ozirnet, vá além do basicão. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar, o governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra-familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Sete minutos, faltando para 7 da noite, voltamos com a Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Marrone Silva e o Brasil. Vamos lá, meu querido. Bom, pessoal, hoje à tarde, só para constar, né, eu tava tentando ligação aqui com o Júlio Sanabre, né, que comanda a parte administrativa do clube, não tô conseguindo contato com ele. Quarta-feira nós vamos conversar, ele tava na função do serviço, né, e hoje também não conseguiu obter retorno. Mas, atualizar, antes de uma entrevista do Thiago Pires, olha a bomba que o Thales Machado nos trouxe, tá? Beleia, Guilherme Beleia, que eu botei Beleia, até peço desculpas no meu Twitter, o amigo meu tá me corrigindo agora aqui, que é Beleia, mas é o mesmo. Tá? É o Guilherme Belé, que não é o Belé, tá? Não viajou com a delegação. O que tu botou? Botei Guilherme Beleia. É Belé. Guilherme Belé. E o que tu botou? Belé. Ah, o André quer me derrubar. E aí é isso, gente. Tá fora ele. Olha, não sabemos informações. Rogério, já falei, cansei de dizer isso. E a comissão, Hanecker, jogadores não vão falar por conta do atraso de salários. Apenas 30% foram pagos. O Brasil já está em patrocínio, né? No deslocamento que aconteceu. O Brasil que foi daqui a Porto Alegre. Porto Alegre, dormiu em Porto Alegre. Porto Alegre até Uberlândia, de Uberlândia se deslocou, né, transporte terrestre de ônibus até a cidade de patrocínio, que dá 2 horas, 2 horas e meia. Bom, mas vamos ouvir ele, que conversou comigo gentilmente, o Thiago Pires, que tá falando, André, sobre essa grande decisão. Clima quente, calorão, que vai estar lá, tá marcando. O time não perdeu nenhum jogo ainda, senhor Jefferson Duarte, lá tá invicto. É um time muito bem estruturado e tal. Chegou a hora do Brasil tentar derrotar. E o Thiago Pires tá falando de como está essa mobilização. Alô, Thiago Pires, tudo bem? Boa tarde, Marrone. Boa tarde a todos os ouvintes. Seguimos, né? Firme essa semana, né? Se preparando para essa partida tão importante para nós, né? No campeonato, uma partida que requer uma atenção muito maior, muito grande da nossa parte, né? Sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar, mas durante a semana, a gente intensificou os treinamentos, como a gente já vinha fazendo, né? Juntamente com a comissão técnica, com os atletas, tendo essa preocupação das dificuldades que nós vamos encontrar frente ao Grêmio Esportivo Brasil aqui em patrocínio. Mas confiante, muito confiante no nosso trabalho, muito confiante no nosso elenco, muito confiante na nossa comissão técnica, que a gente vai fazer um excelente jogo no domingo e em busca dessa classificação. Thiago, como é que está a mobilização da cidade aí, né, e da torcida? Existe uma expectativa de um grande público? A cidade e a torcida, né, vivem um momento ímpar aqui da história da Patrocinense, né? Essa primeira classificação, né, realmente motiva o torcedor, motiva a cidade. Então, o pessoal vem se mobilizando aí para que no domingo tenha um grande público para a partida, sim. A gente espera que o torcedor venha para nos apoiar nessa partida, como já vem fazendo em outras situações, né, na primeira fase, Então a gente teve muito apoio do nosso torcedor, que é um apaixonado pelo Clube Atlético Patrocinense. E a gente cria, sim, né? E esperamos, temos uma expectativa aí muito positiva de um grande público para domingo, que a torcida possa vir fazer a diferença mais uma vez e nos apoiar novamente. O Patrocinense joga por uma vitória simples dentro de casa. Isso mostra que vocês têm a vantagem e são favoritos ou não? De forma alguma a gente trabalha com qualquer tipo de favoritismo, Marrone. Até porque do outro lado tem uma grande equipe, tem um grande elenco, uma grande comissão técnica, um grande clube, né, que dispensa comentários da nossa parte. Então o que eu mais prego aqui, juntamente ao meu elenco, à minha comissão técnica, é o respeito, né, pelo adversário, e isso requer muita responsabilidade da nossa parte. Então não temos de forma alguma qualquer tipo de favoritismo, qualquer tipo de vantagem. Óbvio, jogando em casa a gente tem uma força, sim, né, até pelos resultados obtidos na primeira fase demonstram isso, mas isso tudo foi fruto de muita humildade, muito pé no chão e muita responsabilidade dentro de campo, respeitando sempre o adversário e buscando o resultado. Isso é reflexo de um trabalho muito coerente, né? E demonstra que a gente tem esse discernimento de poder buscar o resultado com respeito pelo adversário. Então nós não temos isso trazido em discussões em momento algum dentro do clube, e eu particularmente não permito que tal fato ocorra, porque é uma questão de respeito pelo adversário, uma questão de humildade que nós temos que ter. Do outro lado vão ter 20, 30, 40 pessoas que vão buscar a vitória, né? E desse lado também. Então nós temos muita coerência aí nos nossos posicionamentos de pregar sempre pelo respeito pelo adversário, e o favoritismo vai acontecer dentro de campo para aquele time que for melhor e conseguir o resultado. Óbvio, nós vamos sair sim para buscar o resultado positivo, que é uma característica do nosso time, mas em momento algum a gente vai deixar qualquer fator externo, qualquer situação nos influenciar para esse quesito de favoritismo. Nós vamos trabalhar fortemente durante essa semana para chegar no domingo, fazer um excelente jogo e, claro, óbvio, buscar a vitória e a classificação. Como é que tu achas, Thiago, que deve ser esse jogo? Muito estudo, um jogo que vai ser decidido em detalhe? Eu queria a tua opinião em relação a isso. Eu acredito que vai ser um grande jogo, né? São dois times que demonstraram no decorrer da competição a sua força, né? A gente teve, no meu ponto de vista, uma excelente campanha na primeira fase, né? E também fizemos um jogo muito bom na primeira partida agora da segunda fase. Óbvio que a gente vai buscar corrigir, né, os detalhes que a gente entende que a gente tem que evoluir, para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros do primeiro jogo, né? Vamos buscar esse equilíbrio, vamos dizer assim. E sabemos, novamente, eu reforço aqui da força que o Grêmio Esportivo Brasil tem, né? A sua competência, a sua capacidade. E o nosso time não vai mudar, Marrone, as suas características. É um time aguerrido, um time agudo, né? Que busca sempre o resultado, né? A nossa campanha demonstra isso, né? Principalmente dentro de casa. É, sabemos da nossa força aqui dentro de casa, sabemos da intensidade que a gente coloca dentro de casa nos jogos que nós fazemos aqui. Nosso elenco tem isso muito amadurecido nas suas características das partidas, e sendo uma disputa aí, né, de mata-mata, a gente vai ter que triplicar, né, essa intensidade, triplicar nossas atitudes e buscar o resultado positivo, até porque não tem uma outra alternativa, né? Então eu acredito que vai ser um grande jogo, sim. Agora, por parte do Clube Atlético Patrocinense, eu te afirmo aqui que não vai mudar as características. É um time que vai buscar o resultado do início ao fim, que vai ter a sua organização como ponto forte, como sempre foi durante o campeonato. E eu tenho convicção que a gente vai conseguir um resultado positivo e vamos conseguir a classificação. então, valeu, tá certo. É o Thiago, gerente de futebol do Aparecidense, aliás, do Patrocinense. Falei hoje pro Aparecidense na entrevista com ele também. Tô com esse Aparecidense. Desculpa, até pedi desculpa ele. Bom, rápido, valeu, Jefferson. Olha só. Time deles vai com Cairo, Ronaldo, Matheus Carioca, Dante e João Gabriel, Anderson Recife, Marinho e Gui Campana, Gleicinho, William Mococa e o Léo Santos. Brasil, rapidamente, André. Só não chama de Monson, né? Oi? Só não vai chamar de Monson. Não vou, prometo. Pitol, Tony, se tiver condições, né, no caso, porque ele foi substituído no intervalo, né, mas acredito que tá tranquilo. Ele viajou, eu vi foto dele, tá lá. Dumas, João Marcos e na lateral esquerda, Mário Henrique. Aí o meio-campo que vem a dor de cabeça, tá? Chicão, o Denis Germano, box-to-box, né? E acredito que agora ele vai colocar o Pernão, né, pra ser o criador. Já jogou assim, já que o Belé não viajou. E aí, avançado, Márcio, Jonathan, o Nenê, né, o Wellington Machado e o Rafael Costa. Pro Brasil e boa sorte, Brasil, aí, pra conseguir a classificação, André. Maravilha, valeu. Olha aqui, um abraço pro Juninho Correia, torcedor chavante. Me mandou uma foto aqui da querida Helena, a filha dele. Falta pouco pra encher uma garrafa, ela tá se puxando aqui para juntar tampinha para pá de pé, essas tampinhas plásticas aí que geram receita lá para pá de pé e para outras instituições, né? E a menina pequena aqui, a Helena, já tá desenvolvendo essa ação bacana. O Otávio Boa Nova e a Clarice também estão ligados conosco aí. Um abraço para minha tia e meu primo. Vem aí a Voz do Brasil, na sequência, Paulo Couto, comanda A Noite é Nossa. Teremos jornada esportiva domingo a partir das 10h30 da manhã para Brasil e Patrocinense. Amanhã tem o Sempre é Carnaval aqui na Pelotense a partir das 10h30. Agradeço gentilmente o espaço cedido pelo Marcos Fonseca e o Marcos Caprio. Boa noite, até amanhã. Morgan Dolly lembrou que o BID aprovou uma linha de crédito de mais de 5 bilhões de reais para financiar projetos que melhorem a conectividade aqui no país, que, segundo ele, é líder em governança digital. O Brasil já é líder, né? Líder do governo digital no mundo, e para nós no BID é uma honra poder participar, contribuir para as reflexões desse processo participativo da construção de uma estratégia verdadeiramente nacional de governo digital. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o objetivo da estratégia nacional é aumentar a eficiência e melhorar a prestação do serviço público ao cidadão. Quais são os serviços que precisam ser digitalizados? Que tipo de estratégia que a gente vai ter? Quais são as nossas dificuldades? E no caso do cidadão brasileiro, muitas vezes ele tem uma dificuldade de conexão, né? E às vezes até de, a gente chama de letramento digital, de saber usar um determinado aplicativo. População mais idosa, né, precisa também de um apoio, eventualmente algumas pessoas que ainda não tem uma familiaridade completa com novos aplicativos. Até o mês de setembro, serão realizadas oficinas nas 5 regiões do país para discutir a nova estratégia. O documento deve ser entregue em novembro e entra em vigor no ano que vem. Reportagem Jéssica Gonçalves. O uso de medicamentos de forma inadequada pode gerar consequências graves para as pessoas e até levar à morte. A rotulagem de medicamentos no Brasil segue padrões internacionais, mas a Fiocruz está inovando com o uso de cores específicas para indicar a dosagem. Dois remédios para tratamento da malária e da tuberculose distribuídos pelo SUS já estão com a nova embalagem. Casos de superdosagem são registrados com todos os tipos de medicamentos e hoje representam cerca de 10% de todas as internações no país, como explica o cardiologista Marcelo Luckenmaier. O uso inadequado de medicamento leva em torno a 10% de internações hospitalares, no total de internações, tanto a quantidade acima do ideal quanto o uso de medicamento trocado. Para evitar esse perigo, dois medicamentos distribuídos pelo SUS para combater a tuberculose e malária estão sendo produzidos pela Fiocruz, com diferenças na embalagem para cada dosagem, como descreve a coordenadora de desenvolvimento tecnológico da Fiocruz, Alessandra Esteves. Para a família, para os indivíduos que vão ter que tomar, é importante eles entenderem qual é a concentração correta. Então, a diferenciação do blister, ele ter uma cor amarela ou ele ter uma cor azul, você é bem visível isso. Isso auxilia também a dispensação, auxilia também o médico a explicar ao paciente qual é a diferença. A medida está alinhada com políticas internacionais que estabelecem que os rótulos de medicamentos deverão possuir características que os diferenciem entre si, para não induzir a erros no uso, na prescrição e na venda. É o que garante o gerente-geral de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Nélio Aquino. Alinhada assim, com as normas internacionais, tá? Essas regras, em especial, elas têm sido discutidas há bastante tempo. Uma discussão bastante grande é naquela informação centrada no paciente. Isso significa que a informação ela tem que ser feita pensando no paciente. O uso inadequado de remédios pode causar problemas graves e permanentes, como estado vegetativo do paciente ou até mesmo levar à morte. Reportagem Cleide Lopes. O governo retomou hoje o programa Luz para Todos, que pretende levar energia elétrica a locais remotos no norte do país. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante a inauguração do chamado Linhão de Tucuruí, em Parintins, no Amazonas. Com o Linhão, três municípios passam a receber energia limpa e renovável e deixam para trás as usinas termoelétricas movidas a óleo diesel. Hoje, quem vive em Parintins, no estado do Amazonas, não sofre mais com a falta de energia elétrica. É o caso do funcionário público Adalberto Pinto da Silva, que mora na área rural do município. Era muita falta de energia, era queda de energia, né? E com isso a gente tinha nossos prejuízos, né? Que queimava nossos eletrodomésticos. Hoje não, com a vinda do Linhão, melhorou 100%, né? Itacoatiara, no Amazonas, e Juruti, no Pará, também foram beneficiadas com as linhas de transmissão de energia. Nestas localidades, os geradores movidos a óleo diesel já foram desligados. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o investimento de R$1 bilhão já vai começar a dar retorno. Os 12 bilhões gastos em óleo diesel no norte do Brasil, que são pagos por todo consumidor de energia brasileira, já passam a ter uma economia hoje muito substancial, mais de R$500 milhões por ano, em consequência da gente estar inaugurando essa grande obra. Com a entrega da obra, o governo anunciou o programa de descarbonização da Amazônia, que tem como objetivo reduzir o uso de óleo diesel na produção de energia na região. A ideia é levar energia limpa a outras 211 localidades do norte do país. Durante o evento, o programa Luz para Todos foi oficialmente retomado. O objetivo é levar energia de fontes limpas e renováveis a comunidades remotas da Amazônia. Mais de 500 mil famílias serão beneficiadas até 2026. O presidente Lula falou sobre a importância de proteger a Amazônia e de políticas voltadas à população amazonense. A gente vai cuidar da Amazônia. A gente não quer transformar a Amazônia num santuário. A gente quer cuidar de cada igarapé. A gente quer cuidar de cada animal. Mas, sobretudo, eu quero cuidar do povo amazonense que mora aqui. O governo também anunciou que vai conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, um investimento de R$2,6 bilhões. Também foi assinado um decreto que amplia as possibilidades de intercâmbio de energia com países que fazem fronteira com o Brasil. De Parintins, no Amazonas, Dima Soldi. E hoje, em Belém do Pará, começou o evento Diálogos Amazônicos. O ciclo de plenárias é prévio à Cúpula da Amazônia, que se inicia no dia 8 de agosto. Até domingo, representantes de entidades, movimentos sociais e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos se reunirão em diversas frentes, com o objetivo de formular questões ou sugestões para a reconstrução de políticas públicas sustentáveis para a região. O resultado desses debates será apresentado na forma de propostas aos chefes de Estado durante a reunião da Cúpula da Amazônia. A repórter Gabriela Noronha está em Belém e traz mais informações. Boa noite, Gabriela. Como é que foi o primeiro dia de debates? Boa noite, Luciano, Márcia, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, na reunião inicial hoje, os ministros que estão aqui em Belém discutiram temas como racismo ambiental, combate à fome, à pobreza e cidadania. Uma das prioridades do governo federal é debater propostas de crescimento econômico aliado ao desenvolvimento sustentável e, assim, melhorar a vida das populações amazônicas. Eu preparei uma reportagem sobre os detalhes do evento. Vamos ouvir. Com aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta, a Amazônia se estende ao longo de 9 países, sendo 60% da área no Brasil. Rico em biodiversidade, o bioma é lar para 38 milhões de pessoas que vivem na região. São indígenas, ribeirinhos, mulheres, que formam o povo amazônidas. Parte deles estarão reunidos nos próximos 3 dias em Belém do Pará para discutir o futuro da região. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o evento é uma oportunidade para os movimentos sociais expressarem as perspectivas sobre o futuro da floresta. Todas as organizações do povo que têm alguma preocupação, algum